Si danzares bem, dar-te-ei o que quiseres, o que pedires. Corações de suicidas ou de infantes, Salomé. O que quiseres, sei lá, um anel de ametista, a cabeça de Baptista. Se dançares bem, Salomé. E Salomé olhava-o com os seus olhos de jaguar, como se quisesse brincar com aquilo que matava. Um cimbaloso aimóvel, as suas fascinantes ancas e o pé suavemente penteia a esteira. Uma noite enfurecida, um horrível nevão, anuncia ao prisioneiro o teu cabelo, o teu olhar. Mas dança, Salomé, diante do sapo do tetrarca, enquanto a luxúria marca com uma roça o teu pé. Mas dança, Salomé, ausente de tudo aquilo, o seu cabelo despenteado desenfreia lá e não vê. Pensa nos olhos de pena com que a olhou cativo, e não quer ver vivo ou na sua pubis de açucena. Se dançares bem, dar-te-ei o que quiseres, o que pedires. Corações de suicidas ou de infantes, Salomé. Se dançares bem, dar-te-ei um anel de ametista. O que quiseres, sei lá, a cabeça de Baptista. Uma canção modernista. Se dançares bem, Salomé.